pronto, não foi. Ou seja, não começaste pela Bang, mas foste lá parar também. Sim, não, a Bang nesse sentido, na altura, pronto, era. De facto, tinha. Claro, e eu queria fazer qualquer coisa na comédia, já tinha feito o curso de escrita criativa uns anos antes nas produções fictícias. E depois queria fazer mais coisas, tinha um blog e não sei o quê, mas queria ir para palco. Pá, e nem sabia que havia isso e comecei a pesquisar e vi curso de stand-up comedy, bang, meti-me nisso. Na altura era o 7º ou 8º curso apenas, agora já vai no centro. É, acho que está para aí no 73º. E então, epá, e foi giro, porque aquilo depois na altura davam duas galas, onde tu ias mesmo a palco. E eu... Pois é, e fiquei fascinado com isso logo, pá, bora, vamos fazer isso. E pá, não faço ideia já de coisas que aprendi no curso, aquilo que me interessava mesmo era ir a palco e eles deram-me essa oportunidade durante algum tempo, foi muito fixe. Se, deixa-me só dizer também, sendo que a terceira, eu fiz as duas galas com a Bang e a minha terceira atuação, que é tal no início de 2011, acho que é fevereiro de 2011, acho eu, foi numa igreja, no Cacém, em que eu fui o apresentador da noite com Luís Filipe Borges e António Raminhos. Numa igreja nunca sem, é tudo o que tenho para dizer. Não, sim, sabes porquê? Porque eu sou católico e fazia parte de um grupo de jovens onde eu moro e nós estávamos a angariar dinheiro para irmos às Jornadas Mundiais da Juventude nesse ano. E então eu tive uma ideia, olha, eu faço stand-up, eu conheço o Boinas conhece o Raminhos, vamos fazer aqui os três uma coisa. Pá, fizemos um espetáculo de hora e meia ou duas horas, por acaso correu muito bem, a malta adorou. O altar era o palco? Não, foi no auditório da igreja. Ah, era bom. Não realmente na igreja em si, okay. No auditório do edifício. Era bom. E imensa gente que foi, comprou bilhete e Cassem praticamente parou naquela noite, por acaso foi giro de ver isso. E epá, foi para a início da atuação, foi assim um teste, mas foi muito giro. Não, correu muito bem, por acaso eu acho que... Eu, no início, estava tão motivado por querer fazer coisas novas e querer fazer texto novo, que eu até havia pessoas que me diziam, pá, tu és um gajo que atuas todas as semanas e trazes sempre coisas novas, e é verdade. Só que depois, com o passar do tempo, começas a ficar mais lazy. Não, sim, e então, de repente, passa por ti 2 anos e tu tens o mesmo texto. Que... Acontece. Então, aí decidi parar não há e pensei... Assim, Mas quando parei a motivação, lá está, voltamos outra vez àquilo. Se eu não gosto, não faço. Quando parou a motivação, parei. O facto de, agora puxando-se lá um bocadinho... Depois voltei, sim. O facto de tu escreveres para outras pessoas e tinhas que escrever semanalmente, fazia com que tivesses motivação e ritmo para escrever para ti também? Ou é completamente outro mundo, vamos por assim? Não é outro mundo, não é outro mundo. Aquilo era um trabalho, eu tinha que escrever para aquela pessoa naquela altura, tinha que fazer, é outro mundo. Não, não tinha para mim equivalência a isso. Sim. Ok, muito bem. Tu agora... Falámos esta semana até sobre isso, o Make Me Rich. Make Me Rich, bitch. Sim. Isto é na Saldanha. Sim, na Espiral. Quem é que está a organizar isto? És tu só? Ou... Não. A ideia original disto parte do Rafael Aragão. Okay. E nós fizemos umas noites do Make Me Rich, bitch no Cinema City, lá está. Há uns 4 anos, vai, uma coisa assim. Fizemos 3 ou 4 noites no verão, por acaso correram também muito bem. E, porque a ideia foi do Rafa, isto é uma coisa que se faz em Londres e acho que em Nova Iorque também, que são umas noites onde as pessoas no final pagam aquilo que querem pelo espetáculo que acabaram de ver. E o Rafael quis trazer isso e perguntou-me na altura se eu queria fazer isto com ele. O Paulo Ferreira também teve metido nisso e então foram feitas aí umas noites na altura. Entretanto, isso passou, pronto, nunca mais fizemos nada, até que surgiu agora um espaço que é a Espiral, no Saldanha. É um restaurante, certo? É um restaurante vegetariano, sim. Mas que fecha só para isso? Que fecha só para aquilo. Ele antes nem sequer abriu uma sábado à noite. Okay. Eles começaram a abrir há pouco tempo com festas de DJ e não sei o quê. E agora estão a ter estas noites de comédia. E o Júlio Alves, que explora aquilo como DJ, conhece-me a mim e ao Jorge Monteiro e queria fazer lá umas noites de comédia e eu tive a ideia falei com o Rafa também, olha, aquela noite do Make Me Rich Beach, vamos fazer, não sei o quê. Pronto, há umas 4 ou 5 pessoas que estão a organizar isto. Pois, ok. E a ideia é ser open mic mesmo só para testar texto? A ideia é mais essa, sim. Seja, tenhas começado a fazer stand-up há uma semana, há um mês, há um ano, há 10. Okay. Se tiveres coisas novas, apresenta. Sim, porque eu sinto que é uma falta que há e senti isso até pelo feedback dos comediantes que vão participar ou que já participaram na primeira noite. Dizer, ainda bem, porque falta isto. Agora faz falta também o trabalho do comediante, que é, então vamos escrever coisas, vamos te apresentar, vamos fazer coisas novas. E vocês vão estar preocupados nisso mesmo? Sim. Vamos, porque a malta até pode ser sempre as mesmas, desde que traga coisas novas. Porque já vimos muitos sítios morrer, estás a ver, em termos de stand-up, porque a pessoa paga, vai, E essa olha, é sim, se tu vires duas vezes ou três o mesmo galho e tu achares piada, é uma coisa. Se vires dez... Já estás farto de ouvir a mesma coisa. Exato. Exato. Exato. E que tal foi a primeira noite? Como também, eu não tive atenção, eu faço, exatamente, eu estou mais ou menos nisto, não, eu trato do agendamento, neste momento estou só a tratar do agendamento, por questões profissionais não estou a conseguir ir esta noite, as primeiras três noites eu não vou estar, mas estou sempre em contacto com os comediantes todos que lá vão, e o feedback que tive de todos, e do apresentador, e do responsável pelo espaço, é que foi genial. Houve muita gente a vir, mais do que se estava à espera. O espaço, aqui é um espaço que fica composto com 30, 40 pessoas. Acho que estavam 40 ou 40 e pouco pessoas. Então acho que o espaço estava bem bom. E correu tudo muito bem. E a malta gostou e vai continuar, e vamos ver. E a malta, essa parte lá de dinheiro no final? Sim, a malta acho que deu bastante. Sim, sim. Bastante, pronto. Acho que aderiu bastante bem. E todos deram e houve dinheiro para todos. Porque a ideia aqui também... Normalmente, a ideia aqui não é tanto dinheiro. Acho que é mais uma parte... que pode ser interessante para o público também, para o comediante ser desafiado. É uma novidade, vamos por assim. Sim, e é giro porque estamos habituados a quem faz stand-up, se calhar, há 15 dias, vai fazer 5 minutos e pronto, e vai e volta e não ganha nada, não é? Pá, ali nem que sejam 5 euros, 10, já levas para casa, já não gastas despesa, ou vais ao Mac e pronto, e fizeste 5 minutos, pronto. Muito bem, muito bem. Queria-te fazer uma pergunta, porque tu atuavas na altura em que existia Comedy Club. Yeah. Que é uma realidade completamente diferente da de agora. Uhum. Como é que tu achas que atualmente está o meio... Quando nós falamos que existia Comedy Club, foi um ano que existiu, não é? Sim, eu sei. Para as pessoas que estão de fora, existia um Comedy Club... Não existiu durante aquele ano, pá, aí 2015 ou 2014, não sei. Porque aquilo começou em janeiro e acabou em dezembro. Tu vais falar muitas vezes? Atuei algumas, sim, não sei quantas, mas várias, sim. Qual é a tua opinião sobre se atualmente compensa haver um Comedy Club? Eu acho que sim. Eu acho que compensa mais agora até do que compensava na altura. É? Acho que hoje em dia o boom da comédia é maior até do que era na altura. É. E acho que era uma coisa interessante de haver em Lisboa. Falta, se calhar, quem tenha dinheiro para chegar à frente, né? Obviamente. Ser o fator mais... Claro, quem tem... É preciso de um investimento grande para aquilo. Eu percebo, mas era fixe. Olha, proponho aqui uma ideia, que fica aqui uma ideia. Vai. Porque não... Também só vem para aí três pessoas. Exato. Mas porque não? Os comediantes, agora que estão aí no circuito, sim, não pegam todos em algum dinheiro que seja e transformam um espaço num comedy club. Sim. Se formos 20 ou 30 a fazer, em sociedade, se calhar... E o tal circuito existe? Ou não? É pá, eu acho que existe um circuito. Agora, também acho que está a haver agora outra vez... Que há condições para tal? Acho que sim, acho que não houve há dois ou três anos para cá que não há. Acho que havia, deixou de haver porque houve muita gente que percebeu que se calhar com stand-up em Portugal não se ganhava dinheiro e começou a fazer outras coisas, incluindo eu. E, portanto, deixou de haver um circuito, que agora está novamente a haver, aliás, esta malta do Make Me Rich Beat. Sim. Nós tivemos 9 comediantes no sábado, vamos ter 10 no próximo sábado e já tenho 8 para o dia 21 de julho. E sempre gente diferente, apá, uma vez um gajo que é o mesmo. Mas estamos a falar logo aí de 20 pessoas que estão a fazer há poucos meses ou alguma coisa assim, querem fazer e querem fazer coisas novas e estão motivados. Pá, e há de haver, começas como há 20 desses, já há de haver mais 20 e mais 20, e há de haver uns 60 ou 80. E já agora, nessas noites no Salvador, quem é que vai ser o MC? Como é que vai ser feita essa vai rodar, dos comediantes? Vai rodar. Os comediantes têm 10, 15 minutos para fazer o texto, no máximo. Eu tenho dado 15 minutos, mas também eu sei que esta malta no início tem 5, 10 minutos para fazer, portanto não há grande perigo de serem 8 ou 9, porque aquilo numa hora e meia está despachado tudo. O anfitrião da primeira noite foi o Paulo Ferreira, o da segunda vai ser o Rafael Aragão e o da terceira o Ruben Branco, portanto estamos a alterar basicamente. Não quer dizer que vai ser... Não, em agosto depois para e depois em setembro há de vir de 15 em 15 dias, suponho eu. 15 em 15 dias. Sim. Portanto só estas três datas são... Estas três datas são até... Exatamente, até agosto e depois em setembro começamos outra vez. Muito bem, muito bem. E diz-me uma coisa. Agora vamos jogar pedra, papel, tesoura. Vamos jogar pedra, papel, tesoura. Que é uma coisa bastante fixe para podcast. Então e a tua vida? Vamos mudar. Enquanto tu vês, exatamente. Enquanto tu vês, yeah. Quantas pessoas é que ouvem isto? Epá, o Eda Pouco. Estou muito triste com isso. 4? Pá, 5, se for assim. 5 pessoas? Não, depende muito. Porque... Quantas pessoas ouviram o Rui Sinal? Ah, pois. Algum... Exato. Não chegaram aos 3 minutos. Não chegaram? Não chegaram. Bolas. É pá, acho que não tenho assim muito mais para perguntar mesmo. Não sei se queres promover as tuas redes, YouTube, futuro canal. Epá, neste momento acho que ainda não, deixa, porque vai, falta tanto, estás a ver? Que falam 2 meses e qual é a coisa para aquilo começar, depois eu não. Já sei, tu quando fizeste o canal e tiveste essas, a tua opinião da primeira da Season 0, por assim, para a malta que quer fazer comédia, achas que quer fazer stand-up? Achas que ir para o YouTube tem de ser obrigatório também? Tendo em conta que agora até o Ruben Branco está a tentar, tu tentaste. Acaba por ser um caminho paralelo obrigatório de o fazer. Epá, acho que sim, pá, porque se queres ganhar dinheiro. Tem de ser logo de 100 bilhetes, vamos por assim. Tu, aliás, tu vês que, por exemplo, olha, vou dar um exemplo muito simples, que até nem tem que ver com o YouTube ou fora da internet, basta ver a diferença entre o YouTube e o Facebook. No YouTube tens o Vilhena, o Teixeira da Mota e o de Batáguas, por exemplo. Os três que encheram o Tivoli, um deles, já não sei qual foi, até encheu 2 vezes. O Carapeto tem uma página com milhares de gostos no Facebook, mas como não se mostra, como não se vê a cara dele, exatamente, como não se vê a cara dele, ele conseguiu encher o Teatro do Bairro, que é 10 vezes menos, né? É completamente diferente. Completamente diferente, porque as pessoas, é como a televisão, quando as pessoas te veem e já sabem que tu és bom e gostam da tua cara e sabem que tu és engraçado, a partir daí pensam, ok, eu pago para ver este gajo. Agora, se tu és um gajo ou que ninguém te conhece, ou que escreve algumas coisas boas no Facebook só, a malta, pá, isto é giro porque é grátis. É só giro. É como o blog, é como os blogs, é a mesma coisa. Sim, e o teu objetivo passa por ser esse, por tentar criar um público? Epá, não sei, sabes, não sei mesmo. O meu objetivo foi, epá, isto está na moda, eu na altura até fui muito, eu comecei o canal, nem foi por minha culpa, foi mais por culpa até da minha ex-namorada, que me coçou muito para eu fazer isto, porque ela sabia que isto podia ser importante para mim. E de facto é. Agora, o que é que eu acho? Não é só isto, eu gosto de mostrar em várias coisas, por exemplo, eu gosto de fazer espetáculos ao vivo, de personagens ou stand-up, porque se for só o YouTube, pode ser que há sempre alguém que não me vai ver. Então se eu tiver a abranger cada vez mais coisas, é sempre bom, não há nenhum ponto negativo, não estou a dizer que com o YouTube vou lá chegar. Pode ser do YouTube ou outras coisas quaisquer agora. Eu quero é abranger o máximo possível para poder chegar a algum sítio. Basicamente é isso. A página vai chamar Pedro Alves? Não. Por acaso não tem nome ainda, por isso também não vale a pena promover. Ah, tá bom, vou porque voltar, então. Sabes que eu tive um canal de YouTube durante 24 horas que se chamava Brandos Costumes. Porque depois alguém me disse que havia um podcast com esse nome, que eu não fazia ideia. E portanto eu disse, epá, então se calhar tenho que alterar isso, não é? E então pronto, em 24 horas aquilo mudou para mal e porcamente. E portanto, ou mantenho isso, ou mudo, não sei, ainda vou ver o que é que vai acontecer. Muito bem. Portanto, mal e porcamente é pesquisarem. Sim, pesquisem. Vão adorar. Vão ficar loucos. Vão ficar malucos com Deus. Olha, muito obrigado por ter aceito. É isto? Ok. Está aqui feita a nossa parte. Muito bem.